Danke. Vielen Dank. Okay. go, they am with the one you want to say. I should have me go, they am with the one you want to say. You don't look here, say that, but they move to you and my belly. You don't look at me, they think I'm going to be found for me. Should I me go, they am with the one you want to say. Should I me go, they am with the one you want to say. I will keep it, but I will. Obrigado, Marlene. não tem dono. O meu chão tá tudo e o meu povo é capaz. Por que ele é tão fundo? Mas por que se o meu chão tem tudo? O meu chão tá tudo e o meu povo é capaz. Por que ele é tão fundo? Mas por que se o meu chão tem tudo? O meu chão tá tudo e o meu povo é capaz. Por que ele é tão fundo? Durante as colheitas, lançamos campanhas. Ai de quem mais se empenha, tem direito à prenda. Durante as colheitas, lançamos campanhas. Ai de quem mais se empenha, tem direito à prenda. Se o meu chão tem tudo, o meu chão dá tudo, e o meu povo é capaz. Por que ele é tão fundo? Mas por que se o meu chão tem tudo? O meu chão dá tudo e o meu povo é capaz, porque ele é tão fundo. Mas sim, o meu chão dá tudo, porque ele é tão fundo. O meu chão dá tudo, porque ele é tão fundo. Vamos! Eu fiquei assim. O meu chão tem feijão. Tem agrião que mata nunca faltou. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Força! Ok, ok. Ok. Vielen Dank, não? Essa é a nossa mensagem para os nossos grandes compatriotas que se encontram fora do nosso país. Nós pedimos a vossa compreensão para que regressem. Precisamos de todos os técnicos que estão fora. Agora vamos tocar o Cida. Eide. Sim, agora. Sim, com a cabeça. O boy é uma deixa na boca. É mesmo a mão. Colocar. A manini wala na yubo na bibe. A mabe. A mokanena. Quando é mamá, colocada. A manini wala na yubo na bibe. A mabe. A mokanena. Sim. Obrigado e nós parece que terminamos a nossa atividade hoje aqui. Up. Muito obrigado. E a nossa despedida. vamos partir deixando a vosso conhecimento um setor muito rico de metal aqui no agrupamento jovem, na orquestra Jovens da Prenda. O saxofonista Massi Palmer. O trompetista São. A riqueza do trompete do jovem também. Vamos passar por aqui. Aqui já falamos um bocado contra o som. Não é melhor em Angola. Baião! Jovens deste grupo, aqui está uma bateria tocada por Romão. Vamos embora. A guitarra baixo é tocada por Fulgor! Aí! O último estrado, o último grito da RPA. Sim, queremos encontrar alguém que conheça a Alemanha. Gabi, visita a Alemanha pela quinta vez. Gabi Monteiro! Gabi! Este grupo, criado em 1965, resta apenas um componente da sua fundação, Chico Montenegro. Montenegro, os bombons de chocolate. Há muitos tocadores e no ritmo africano há um grande destaque para as tumbadoras, os tambores, nós chamamos os bumbos. E um grande tocador que ainda é Angola compõe nosso grupo desde há muitos anos, Julinho! Julinho! Cerca de mais de 10 anos. Zagano, o diretor geral. Senhor, vamos. Deixar de apresentar um dos melhores cantantes de África, ou seja, de Angola, internacional finalista, o puto compositório Dom Caetano, vocalista. Grita, grita, grita, grita. Sai! canta direi um boxi. É pra hoje de catana. É me, gaxia que a morte que não. É eu a gente. Amba, é me gaxia. É eu a gente. É me gaxia. É eu a gente. Se o amata que é matutugane, Samigo é o exia. Se o amata que é o equite, Samigo é o exia. Se o amata que é matutugane, Samigo é o exia. Se o amata que é o equite, Samigo sai. Eu faço que é mamê. O meu pano, o machimo de. O arriba de calaíba. Você como pila ué. O arriba de calaíba. Você como pila ué. Ai! Meu maço é que é mamê. Alô, alô! O meu pano, o machimo de. O arriba de calaíba. Você como pila ué. O arriba de calaíba. Você como pila ué. Mamba, você como pila ué. Na equipe, o amor. Eu não sei como que lá vem, não é que se vá pro. Eu não sei como que lá vem, não é que se vá pro pá. Eu não sei como que lá vem, pinta. Eu não sei como que lá vem, não é que se vai mudar. Eu não sei como que lá vem, não é que se vai mudar.